0 and ready for departure, Ocean 6251. Ocean 6251, clear for takeoff runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Clear line up, ready takeoff runway 10, 6251. Airborne 9-6-2-5-5-1, fly heading breed deception. And climb his street flight level 320. And climb it to 320, direct to breed intersection, Ocean 6251. Channel 6251, count now 6-1-3-3-2-5. And right now in you call 13325 reception, goodbye 6251. Ready. Salvador, bom dia, 5898 da UEP, informação UEP, visualização, confins. UEP 5898, bom dia, confins, aprovado nível 340, via Pesolu 16, da cola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, transponder 5045, controle Salvador 120.80. Atualizado com 340, reproduzido 16, decolagem 10 da El Vieta. 5045, o transponder 1208 é o controle, web 5898. Está corrigindo da El Vieta Bridge, no 5898. Afirmo. estacionamento do 10 é o 5898 West. Livre, chame táxi 5898. Autorizado. Para o táxi 5898 com 33 a bordo, autonomia de 3 horas e 1, Terno Galeão. Gente, web 5898, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando 0 no 5. Pátio 1 no Índia, 0 no 5, já pronto, 5898. 5898, pronto. Web 5898, linda, cola 10, vento no 20 graus, 079. Decola 10, 5898. Webjet 5898, chame Recife, Uno 3325, alterne Uno 3395. 3395, por. 3325, a primária. Ah, beleza, 3325, obrigado, bom dia.